Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Tá bom, comadre, compadre, tudo na santa paz, graças a Deus. A discoteca do Cleiton vai trazer hoje a dupla Leal e Legal, Tem Jeito Não. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Altemar Dutra. A frase irretocável de Bárbara Coré. A oração, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 141, Oração da Tarde. A dica de hoje é uma dica de vida. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, um sucesso gravado em 1965. Você não era nem nascido ainda. Na Lorota Boa, cachaceiro tem desculpa pra tudo. Já repararam que cachaceiro tem explica tudo? Na Trilha Sonora da Minha Vida, Mato Grosso e Matias e uma bela canção. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí César Menotti e Fabiano, Eu Tô Morrendo de Saudade. Terminou nosso caso de amor. Eu pensei que estava livre, que eu iria me dar bem, encontrando outro alguém que me desse o que eu não tive. Eu saí pelo escuro, dando a cara contra o muro, inventando mil paixões. Eu brinquei de ser feliz. Na verdade, o que eu fiz foi viver desilusões. Eu tô morrendo. Eu tô pedindo pra voltar. Preciso tanto lhe dizer que longe de você não dei conta de aguentar. Eu tô morrendo de saudade. Eu tô pedindo pra voltar. Preciso tanto lhe dizer que longe de você não dei conta de aguentar. Eu beijei, mas confesso não gostei, pois não tinha o mesmo gosto. Eu entrei em aventuras, mas por dentro da moldura eu só via o seu rosto. Eu tô morrendo de saudade. Eu tô pedindo pra voltar. Preciso tanto lhe dizer que longe de você não dei conta de aguentar. Preciso tanto lhe dizer que longe de você não dei conta de aguentar. César Menotti e Fabiano, Eu Tô Morrendo de Saudade, pra Bia Sobreira, minha colega da Diamantina FM 104,9 de Souto Soares, na Bahia. Ela está transmitindo lá, a Diamantina transmite o nosso programa, graças a Deus, com grande audiência. Aliás, na Bahia, todas as cidades onde o programa Cleiton Aguiar chega, é um sucesso absoluto, e eu só tenho que agradecer a esse povo bom. Não é à toa que eu fui buscar a minha mulher, que eu estou casado com ela há 36 anos, lá na Bahia. Né? É, rapaz, casei com a baiana e fizemos 3 baianeiros, mistura de baiano com mineiro. Ela é bonitinha demais da conta, parece um chaveirinho, né? Miudinha, facinho de lidar. Paula Fernandes, Dança Menina. O rio vai, vai, coração desaguar. No mar resta a ilusão de chegar. No oceano de sonhos azuis que brota em mim, águas que correm nas veias, no peito, levando a semente do amor. Repleta de vida, acende a caldeira, a paixão preparou pra pulsar, renascer, faz crescer a florzinha, ativa, incendeia, faz tudo girar. A miragem da lua ensinou a uma dança menina que o sol ensaiou pra provar que o mundo só é mundo. O oceano só é vivo se o rio desaguar. Na viagem até seu destino, coração menino, mensageiro do mar. No mar resta a ilusão de chegar. No oceano de sonhos azuis que brota em mim, águas que correm nas veias, no peito, levando a semente do amor. Seiva repleta de vida, acende a caldeira, paixão. Incendeia, faz tudo girar. A miragem da lua insinua uma dança menina que o sol ensaiou pra provar que o mundo só é mundo. O oceano só é vivo se o rio desaguar. Na viagem até seu destino, coração menino, mensageiro do mar. Paula Fernandes, Dança Menina, para Kátia Macedo, que está chegando para fazer parte do Facebook perfil número 2 do Cleiton Aguiar. Kátia, um beijão para você e seja muito bem-vinda, viu? Há muitos anos atrás, em 1988, eu estive fazendo show com essa moça lá em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Seu grande sucesso, Samara, a mais bonita das noites. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Para minha imaginação, enquanto vida eu tiver, de você eu serei. pensar que eu estou com você. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Samara, a mais bonita das noites. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, quando você vier a Brasília, ou a negócios, ou a passeio, eu queria te convidar para conhecer o Bar do Alemão. Olha, você precisa ver que comida deliciosa. E o local? Às margens do Lago Paranoá, você vai se sentir dentro de um cartão postal. Fica perto lá do Palácio da Alvorada, onde mora a presidente Dilma, ao lado do Hotel Lakeside. Qualquer taxista sabe onde fica o setor de hotéis e turismo norte e o Bar do Alemão aqui em Brasília. E é muito fácil você me encontrar por lá, que eu adoro comer lá no Bar do Alemão. Então, 3-4 vezes por semana, ou eu almoço ou eu janto lá, né? Então é facinho a gente topar por lá, tá bom? Vindo a Brasília, não deixe de conhecer o Bar do Alemão. Música nova da banda Silverado, Corpo, Alma e Coração. Banda Silverado, a pulmão do barretão. Chega, eu cansei de ser brinquedo em suas mãos agora. Chega, eu não quero mais seguir vivendo só de aparências, sufocando minha vida e sentindo solidão. Chega, vou embora, decidi sair de vez da sua vida. É bobagem insistir, dizer adeus é a saída. Eu não posso esconder mais a verdade do meu coração. Eu quero amar, eu quero amar e quero amor. Não quero apenas sentimento sem valor. Quero bem mais do que paixão. sentimento sem valor. Quero bem mais do que paixão. Eu quero amor de corpo, alma e coração. Chega, vou embora, decide sair de vez da sua vida. É bobagem insistir, dizer adeus é a saída. Eu não posso esconder mais a verdade do meu coração. Eu quero amar, e quero amor. Não quero apenas sentimento sem valor. Banda Silverado, Corpo, Alma e Coração, para o Donizete Fernandes, de Indiaporã, no estado de São Paulo. Ele que curte o nosso programa pela Beira Rio FM e agora também está assistindo o nosso programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão, que agora está também na Sky, no canal 175 e no canal 248 da GVT. Donizete, um abração para você, viu? Muito obrigado. Já está fazendo parte agora do Facebook número 2 do Cleiton Aguiar. Eu peguei uma música do grande ídolo do Brasil, porque todo show que eu ia fazer, o povo lá no meio, alguém gritava assim, toca Raul! E aí eu toquei. O avô do João, Cleiton Aguiar, Capim Guiné. Plantei um sítio no sertão de Piritiba, dois pés de guataíba, caju, manga e cajá. Peguei na enxada como pego um catingueiro. Fiz saceiro, botei fogo pra ver como é que tá. Tem abacate, jenipapo, bananeira, milho verde, macaxeira, como diz no Ceará. Cebola, coentro, andu, feijão de porta, 20 porco na engorda, integrado no curra. Como em Tarraça, fiz tudo aqui sozinho. Nenhum pé de passarinho veio à terra se miar. Agora veja, compadre, a safadeza. Começou a malvadeza, todo bicho vem pra cá. Num planto capim guiné, pra boiaba na rabo. Tô virado no diabo, tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado. Que viu caxinguelê no planto capim guiné, pra boiaba na rabo. Tô virado no diabo, tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado, com cara de viado que viu caxinguelê. Suarana só fez perder a cidade. Pardal foi pra cidade, virou a minha saqué. Dona Raposa só vive na maldade. Me faça caridade, se vire dê no pé. Sague trepando no pé da goiabeira, sarigue na macaxeira, tem teta manduá. Minhas galinhas já não ficam mais paradas, e o galo de madrugada tem medo de cantar. Num planto capim que né, pra boi abanarrabo, tô virado no diabo, tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado, com cara de viado que viu cachinguelê. Num planto capim que né, você tá vendo tudo e fica aí parado, com cara de viado que viu cachinguelê. Num planto capim que né, pra boi abanarrabo, tô virado no diabo, tô retado com você. Cleiton Aguiar, do Raul Seixas e Wilson Aragão, capim guiné. Para o Márcio Gobi, de Uberlândia, nas Minas Gerais, meu novo amigo do Facebook no perfil número 2. Aproveitar, mandar um abraço pro meu irmão Marcelo Aguiar, para Disse. Meu irmão Marcelo tá meio dodói, pegou uma pneumonia. Nessa época é complicado, né? Mas, Otelo, vai dar tudo certo, viu? Um abraço para você. Deus está no comando, tá bom? O sucesso do momento, Bruno Marrone, Vidro Fumê. Foi num telefonema anônimo, uma voz disfarçada, me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro embotado de vidro fumê. Quando você chegou, calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado. Bruno Marrone, Vidro Fumê. Você sabe que tem inveja ruim e tem inveja boa, né? Eu tenho uma inveja boa, eu gostaria de ter feito essa canção. Ou música bem feita, música bonita, né? E o camarada deu uma lição. Ele falou, porque a última cipuada, gente, tem que dar, não pode deixar passar. Bruno e Marrone, Vidro Fumê. No próximo bloco, Mato Grosso e Matias, Caju e Castanha e Gustavo Lima. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu A Trilha Sonora da Minha Vida. Vamos voltar ao ano de 1987. Em 12 de junho, o então presidente Sarney anunciava o lançamento do Plano Bresser, que congelava os aluguéis e os salários, e também congelava o coração de milhões de brasileiros. E é claro que não deu certo, né? Foi mais um plano que não deu certo. Em 1º de agosto, Luiz Inácio Lula da Silva era lançado candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores. Em 7 de dezembro, Brasília era declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Nesse ano de 1987, uma linda versão italiana era gravada por Mato Grosso e Matias, Quando o Amor se Transforma em Poesia. Eu canto este amor que foi teu e essa noite transforma em poesia. Sentirá em minha voz uma lágrima de nostalgia. Não vou mais te abraçar porque a outro você ama. Não é justo o que você me fez. Eu te amo, eu preciso gritar, mas a voz da minha alma mostrará pra você que eu te amo. Sempre eu gritarei esta noite, não pode. Posso ao menos falar-te porque chorarei. Tristeza que em mim esta noite será melodia. Choro ainda por ti, pois jamais eu te esqueceria. Não te abraço porque você não pode mais ser minha. Não é justo o que você me fez. Mas a voz da minha alma mostrará pra você que eu te amo. Sempre eu gritarei esta noite, não posso ao menos falar-te porque chorarei. Eu te amo, eu preciso gritar, mas a voz da minha alma mostrará pra você que eu te amo. Sempre eu gritarei esta noite, não posso ao menos falar-te porque chorarei. Eu te amo, eu preciso. Mas a voz da minha alma na trilha sonora da minha vida, Mato Grosso e Matias, Quando o Amor se Transforma em Poesia, para o Gil Soares Lima, ouvinte do nosso programa, lá em Dom Basílio, na Bahia. Ele não perde, falou: Cleiton, eu não perco o seu programa pela Tropicaliente FM, ouço todo dia, tô ligadinho, tô no pé do rádio. Ô Gil, um abraço para você, um abraço para os nossos amigos da Tropicaliente FM, eu, Murilo Carlos, essa turma boa aí, e a todos os ouvintes. É, graças a Deus, naquela região da Bahia ali, a audiência é simplesmente total. Os meus amigos Caju e Castanha, Mulher de Amigo Meu. Instrumento musical, trato carinhosamente e delicadamente, é de sedental. Trato carinhosamente e delicadamente, é de sedental. Que papo é esse? Que é isso, seu monteiro? Mulher de amigo meu, pra mim é pandeiro. Mulher de amigo meu, pra mim é pandeiro. Eu vou doidão e meto a mão, eu vou doidão e meto a mão. São João, mulher de amigo meu, pra mim é violão. Mulher de amigo meu, pra mim é violão. Eu vou sem medo e meto o dedo, eu vou sem medo e meto o dedo. Mulher de amigo meu, é instrumento musical, trato carinhosamente e delicadamente, é de sedital. Trato carinhosamente e delicadamente, é de sedital. Que papo é esse? Que é isso, seu Leone? Mulher de amigo meu, pra mim é trombone. Mulher de amigo meu, pra mim é trombone. Eu dou a louca e meto a boca. Eu dou a louca e meto a boca. Que papo é esse? Que é isso, seu baracho? Mulher de amigo meu, pra mim é contrabaixo. Mulher de amigo meu, pra mim é contrabaixo. Eu toco em cima e toco embaixo. Eu toco em cima e toco embaixo. Mulher de amigo meu, é instrumento musical, trato carinhosamente e delicadamente, é de sedital. Trato carinhosamente e delicadamente, é de sedital. Que papo é esse? Que é isso, seu maneco? Mulher de amigo meu, pra mim é reco-reco. Mulher de amigo meu, pra mim é reco-reco. Eu relo e passo o ferro. Eu relo e passo o ferro. Que papo é esse? Que é isso, Justino? Mulher de amigo meu, pra mim é violino. Mulher de amigo meu, pra mim é violino. Eu viro a cara e me cavara. Eu viro a cara e me cavara. Mulher de amigo meu, é instrumento musical, trato carinhosamente e delicadamente, é de sedital. Trato carinhosamente e delicadamente, é de sedital. Que papo é esse? Que é isso, Justino? Mulher de amigo meu, pra mim é violino. Mulher de amigo meu, pra mim é violino. Eu viro a cara e me favara. Eu viro a cara e me favara. Mulher de amigo meu, é instrumento musical, trato carinhosamente e delicadamente, é de sedital. Trato carinhosamente e delicadamente, é de sedital. Trato carinhosamente e delicadamente, é de sedital. Trato carinhosamente e delicadamente, é de sedital. Trato carinhosamente e delicadamente, é de sedital. Trato carinhosamente. Caju e Castanha, Mulher de Amigo Meu. Eu tenho a honra de ter sido quem trouxe o Caju mais o Castanha para o Sul. Eu fui passar, já contei isso aqui no programa uma vez, eu fui passar férias lá em Natal, fui visitar João Pessoa. Quando eu entrei na cidade, botei numa rádio, estava tocando Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido, né? Mudei de rádio, estava tocando a mesma coisa. Falei, que é essa turma aí? Aí eu cheguei lá no, na rádio, fui visitar para divulgar meu disco. Falei, não, o Caju e Castanha. Eu comprei o disco, levei para Brasília, lancei na Rádio Nacional e pipocou no Brasil inteiro, né? Eu tenho essa honra de ter trazido Caju e Castanha para o sul do Brasil. Meus amigos que cantaram aí, Mulher de Amigo Meu. O sucesso do momento, Gustavo Lima, Fui Fiel. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Fim do ano está chegando, você está preparando a sua festa e a RBM facilita a sua vida, viu? A RBM Música oferece para você o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. Para você fazer aquela festança de final de ano aí, a confraternização da sua empresa, da sua família, aquela festa, o prefeito quer fechar o ano com chave de ouro, quer dar de presente um grande show aí para o pessoal da sua cidade, é só ligar para a RBM Música 61 99813601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje é uma dica de vida. Algumas coisas que podem melhorar a sua vida. Por exemplo, não compare a sua vida com a vida dos outros. Ninguém faz ideia de como é a caminhada das outras pessoas. Cada um tem os seus problemas, cada um tem a sua cruz para carregar. Outra coisa, isso aqui é importantíssimo. Não tenha pensamentos negativos ou coisas de que você não tem controle. Meu amigo Simão Sarkis é que fala: gente, não vamos falar nada de coisa negativa, vamos falar de coisas positivas, né? A energia é muito importante. Outra coisa, não exceda, não passe dos seus limites. Todos nós temos os nossos limites, em qualquer situação. Né? Se você vai beber, se você vai comer, se você vai amar, nunca passe do limite. Outra coisa, não se torne demasiadamente sério. A gente tem que se levar uma vida séria, mas tudo tem limite. Você tem que levar a vida de forma leve e alegre, né? Não, essa aqui é... Muita gente vai precisar escutar essa frase, viu? Não desperdice a sua energia preciosa fazendo fofoca. Olha, tem coisa melhor para você fazer. Sonhe mais e faça planos, muitos planos. Outra coisa, inveja é perda de tempo. E uma coisa fundamental, meu pai falava isso, olha, eu não vivo o passado porque ele já passou. Eu não vivo o presente, o futuro porque eu não sei se ele virá, eu vivo o presente. Então, esqueça as questões do passado. Não lembre o seu parceiro, a sua parceira dos erros do passado. Isso vai destruir a felicidade presente. E outra coisa fundamental, não odeie. O ódio prejudica muito mais quem está odiando do que aquele que está recebendo o seu ódio, né? Eu tenho mais algumas coisas que eu vou deixar para os próximos programas, tá bom? Essa aí é uma dica de vida que eu tenho certeza que se você observar isso aqui, a sua vida vai ficar muito melhor. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. O sertanejo sempre foi um género musical muito apreciado no Brasil, mas recentemente ganhou uma projeção muito maior, atingindo até uma escala global. É caso para falar em Mundo Sertanejo. De segunda a sexta, a partir das 8 da noite, o Canal 2 apresenta-lhe um espaço com músicas e entrevistas produzido por Diego Valadar, pela Rádio Estúdio Brasil. Fica a par do que acontece no Mundo Sertanejo, tanto no mais comercial como no sertanejo de raiz. Convidamos-o a juntar-se a nós, num programa com a duração diária de 60 minutos. Na segunda a sexta-feira não perca, Mundo Sertanejo, a partir das 8 da noite, no Canal 2, Tente Não É. Se há coisa que não podemos descurar na nossa vida, é a saúde. E porque já lá dizia a canção, beleza é fundamental, decidimos juntar saúde com beleza. De segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, Márcia Ferreira apresenta-lhe Saúde com Beleza. Um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante essencialmente 60 minutos lhe apresenta conselhos e dicas, sempre na voz de quem sabe. Saúde com Beleza. De segunda a sexta, entre as 19 e as 20, com Márcia Ferreira, no Canal 2, da Antena Web. É às 13 horas que agitamos as bandeiras canarinhas ao som de Forró Brasilis, um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil que durante 60 minutos diários, de segunda a sexta, lhe traz o melhor do forró. Um género que no Brasil sempre foi e continua a ser bastante apreciado. Venha connosco dançar depois de um bom almoço. Forró Brasilis. Do Brasilis para o Mundo, de segunda a sexta, entre as 13 e as 14 horas, no Canal 2, da Antena Web. De segunda a sexta-feira, o Canal 2 dedica 60 minutos à música portuguesa. Produto nacional feito no nosso país e cantado no nosso idioma, independentemente de géneros, artistas ou épocas. Fica o convite para escutar Giração. Um espaço que vai valer a pena, com toda a certeza. Porque o que é nacional é bom. Giração. De segunda a sexta, entre as 9 e as 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Pela comunidade Renascidos em Pentecostes, a Rádio Antena Web e o seu Canal 2 apresenta-lhe Caminhando com Jesus Cristo. Um espaço de cariz religioso pela Igreja Pentecostal que, com uma visão diferente do cristianismo, lhe apresenta durante 60 minutos o caminho que Jesus Cristo passou e aquilo que ele ainda hoje vive, segundo as ideologias da comunidade renascida de Pentecostes. O padre que o apresenta chama-se Moacir Anastácio e estará consigo de segunda a sexta entre as 11 e o meio-dia aqui no Canal 2. Caminhando com Jesus Cristo, de segunda a sexta, entre as 11 e o meio-dia, no Canal 2 da Antena Web.

apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão, se tens que me deixar. E seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Se o adeus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão, se tens que me deixar. Que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Se o adeus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves. Leandro e Leonardo, Não Aprendi a Dizer Adeus, composição do Joel Marques, para Jaqueline Dames, em São José do Mantimento, nas Minas Gerais. Cleiton, eu adoro você, adoro o seu programa, me aceite no Facebook, por favor. Jaqueline, já aceitei você, né? Você já sabe, né? Um abraço para você, um abraço para o seu marido. Diz ela que o marido dela fica brigando com ela, porque ele não gosta muito das músicas que eu toco aqui. Jaqueline, um abração para você, vai amansando seu marido aí, já logo, logo, ele vai estar curtindo o nosso programa, né? No Cantinho do Rei eu vou trazer uma gravação do ano que começou a Jovem Guarda, 1965. Roberto Carlos gravou Sorrindo para Mim. Meu bem, eu vou partir, mas sem me despedir. Você vai chorar e eu não quero ver. Quero recordar os seus olhos assim, brilhando de contente, brilhando alegremente, sorrindo para mim. Da minha viagem levarei como recordação um beijo seu. Você vai ficar longe de mim, mas não quero vê-la triste assim. Mas quando eu voltar, serei feliz então. Posso lhe entregar o meu coração, mas quero encontrar os seus olhos assim. Chorando na verdade, mas de felicidade, sorrindo para mim. Você vai ficar longe de mim, mas não quero vê-la triste assim. Mas quando eu voltar, serei feliz então. Posso lhe entregar o meu coração, mas quero encontrar os seus olhos assim, chorando na verdade, mas de felicidade, sorrindo para mim, sorrindo para mim. No cantinho do rei, Roberto Carlos, sorrindo para mim, para Pili Machado, a Maria Aparecida Machado, a Pili da tia Leninha, né, que está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Pili, um beijão para você, viu, prima? Uma alegria recebê-la aqui. Faz tempo que eu não vejo. A vida é custosa, né? Tem as pessoas que a gente ama, que a gente não vê. A Pili é uma pessoa que eu adoro e faz tempo que eu não vejo. Mas a vida, infelizmente, é assim mesmo, né? Ah, a Lorota Boa, cachaceiro tem desculpa para tudo. Olha só a conversa entre um homem que bebe e a mulher que não bebe. A mulher perguntou assim, você bebe? O homem falou assim, bebo. A mulher perguntou, quantas por dia? Ele falou, eu bebo 3 doses de uísque. Quanto você paga pela dose de uísque? Ah, cerca de R$10. Há quanto tempo você bebe? Ah, tem uns 20 anos. A mulher falou, então vamos fazer as contas. Uma dose de uísque custa 10 e você bebe 3 por dia, dá 30, dá 900 por mês, dá 10.800 por ano, certo? O homem falou assim, certo. Olha, se um ano você gasta 10.800, sem contar a inflação, em 20 anos você gastou 216 mil, certo? O homem falou, certo. Você sabia que com esse dinheiro aplicado e sendo corrigido com juros compostos, você poderia, em 20 anos, comprar uma Ferrari? O bêbado olhou para ela e falou assim, você bebe? Ela falou assim, não. Falou, então cadê a porcaria da sua Ferrari? Cachaceiro tem saída para tudo, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você quer queixar da vida, você pode queixar. Pode reclamar que os treinos, nada acontece na sua vida. Agora, se você tomar uma atitude, se você tomar a sua vida nas suas mãos, se você tiver um foco e trabalhar, você vai ver que daqui um ano você está com a sua vida encaminhada. Eu quero dar a você uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro trabalhando na sua própria casa, no seu local de trabalho e até nas horas de folga para reforçar o seu orçamento se você já tiver um emprego. Seja um revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Uma oportunidade de ouro para lojistas, representantes e sacoleiras. Eu vou lhe dar dois telefones, 61-9981-3601 da Vivo ou 8143-8802, 8143-8802 da TIM. Você vai ligar nesses números e nós vamos passar para vocês vamos pegar o seu telefone, vamos passar para o Jefferson Boba, que é o dono da indústria, e é ele que vai ligar para vocês acertarem. Você vai gastar 30 segundos de ligação só. Eu anoto o telefone, passo para o Jefferson, ele liga para você, viu? A Oporte Jeans manda via transportadora para qualquer cidade do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Oporte vem da palavra opportunity, em inglês, que significa oportunidade. Você tem a possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender mais barato que a concorrência. Você pode começar fazendo pequenos pedidos, ir crescendo aos poucos e logo, logo você vai ter a sua própria loja, viu? Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje a Maria Angélica de Rio Doce, nas Minas Gerais, a Terezinha Maria de Andrade, a Mary Ramos, Denis Moura, o meu querido amigo Fernando Nassif, lá em Coromandel, a Vânia Gomes, Letícia Rodrigues, a minha querida, queridíssima amiga Cristina Rezende Pena, lá em Coromandel, esposa do meu amigo Luiz Pena, irmã do Netinho, a Sônia Carneiro e o Douglas Alves. Todos aniversariantes de hoje, recebendo nossos votos de muita paz, muita alegria, muitas bênçãos na vida de vocês, viu? Eu vou pedir a minha amiga Márcia Ferreira para homenagear também aqueles que estão fazendo aniversário e que eu não estava sabendo, né? Ela vai trazer o Salmo 141, Oração da Tarde. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 141. Ó Senhor Deus, eu clamo a Ti, vem depressa me socorrer. Escuta-me quando peço a Tua ajuda. Recebe a minha oração como se fosse incenso e que as minhas mãos levantadas sejam como a oferta da tarde. Ó Senhor, controla minha boca e não me deixes falar o que não devo. Não permitas que o meu coração deseje fazer o mal, nem que eu ande com os que são perversos, ou tome parte na maldade deles, e que eu nunca esteja presente nas suas festas. Eu aceito que uma pessoa direita me repreenda ou castigue, pois isto é um gesto de amizade. Mas eu nunca aceitarei elogios dos perversos, e continuarei a orar contra a ruindade deles. Quando os seus chefes forem atirados do alto dos rochedos, então o povo saberá que eu dizia a verdade. Como a lenha é rachada e cortada em pedaços, assim os seus ossos serão espalhados na beira da sepultura deles. Mas eu, ó Senhor meu Deus, continuo confiando em Ti e buscando a Tua proteção. Não me deixes morrer. Livra-me das redes que os perversos estendem para me pegar. Livra-me das armadilhas dos que fazem o mal. Que os maus caiam nas suas próprias armadilhas e que eu consiga escapar são e salvo. Deus velará por ti. Ah, que beleza, né? Esse Salmo 141. Aliás, é um CD com 30 salmos, cada um mais bonito que o outro. Se você quiser comprar para ter na sua casa, isso é uma bênção na casa de uma pessoa, né? Você pode mandar o seu e-mail para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. A Marcia manda pelo Projeto Confiança via correio para sua casa. Depois que você receber, junto vai o número de uma conta, você vai até uma loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica Federal e deposita R$15 por cada CD que você comprar. Já está incluído aí toda a despesa de correio, são só R$15 mesmo, viu? Tá bom? Abraçando os amigos da Difusora 1140M do Vale do Arinos, em Juara, no Mato Grosso. Lá às 11 horas passa o programa do Edelson Moura, meio-dia da Márcia Ferreira. Às 15 horas o Diego Valadares, às 19 horas do Cleito Aguiar. Um abração para o Fernando Antônio Girardi, lá da Difusora 1140M de Juara, no Mato Grosso. César e Paulinho, garçom, me ajude! Vai passando, eu não me acostumo. É difícil pra mim viver sem ela. lembranças de nós dois estão em todo lugar. No meu pensamento, onde quer que eu vá. Sentado aqui nessa mesa de bar, olhando os casais a namorar. Aqui a gente sempre se encontrou, e foi aqui que a gente se apaixonou. Garçom, me ajude, pega outra cerveja pra mim, pra lembrar de quem, quem ficava comigo aqui. Garçom, me ajude e prometa o que vou te pedir. Se ela aparecer por aqui, imediatamente me ligue. Mas se estiver com outro alguém, garçom, chore por mim. Sentado aqui nessa mesa de bar, olhando os casais a namorar. Aqui a gente sempre se encontrou, e foi aqui que a gente se apaixonou. Garçom, me ajude, traga outra cerveja pra mim, pra lembrar de quem, quem ficava comigo aqui. Garçom, me ajude e prometa o que vou te pedir. Se ela aparecer por aqui, imediatamente me ligue. Mas se estiver com outro alguém, garçom, chore por mim. Mas se estiver com outro alguém, garçom, chore por mim. César e Paulinho, garçom, me ajude, eu vou a Coromandel. Relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá, uma das melhores duplas sertanejas do Brasil, Durval e Davi, Itacolomi. Itacolomi, como penso em ti, ó Índia Tupi, flor do meu país. Junto a ti, querida, passarei a vida na mata florida. Meu maior descanso, teu olhar tão manso, quando pousa em mim, ternura sem fim. Thank you. desfalecer. Coração selvagem, que deu-me coragem na longa viagem para te rever. Minha companheira, índia brasileira, da tribo Tupi, que tanto sonhava, encontrei em ti, Itacolomi. Coração selvagem, que deu-me coragem na longa viagem para te rever. Minha companheira, índia brasileira, da tribo Tupi, buscava, que tanto sonhava, encontrei em ti, Itacolomi. Relembrando Goiá, Durval e Davi, Itacolomi, para os meus amigos de Coromandel, meus conterrâneos lá da terrinha, né? A frase irretocável de hoje é de Bárbara Coré: as crises não afastam os amigos, apenas os selecionam. Isso aqui é uma verdade irretocável. As crises não afastam os amigos, apenas os selecionam. É a frase irretocável de Bárbara Coré. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Leal e Legal. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão, que você já assistia a gente pela Claro TV, TV Vivo, TV Oi, TV CTBC, o canal C1 das Parabólicas, direto nos canais locais onde está passando e também no site rbtv.com.br. Agora também no canal 175 da Sky e no canal 248 da GVT. Você só não assiste o meu programa de televisão se você não quiser. E hoje uma entrevista sensacional com o professor Pitbull. Vai, vê lá que você vai ver uma hora de uma conversa da melhor qualidade, tá bom? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Leal e Legal. Tem jeito não! Essa mulher faz bem pro meu coração. Tem jeito não, ela é minha dona e dona da minha paixão. Somos muito felizes, amamos diariamente. Se ela não me procura, eu já fico descontente. Passa na minha cabeça que ela tem outro na mente. Perco a noite de sono e amanheço doente.